vejo olhares tristes e lágrimas a rolar. Incrível como com todas consigo me identificar. Seja forte e pare de pensar em morrer. Não conseguimos passar pelo sofrimento sem sofrer. Para encontrar a paz da dor eu não preciso, pois cada segundo de serenidade é o que eu privo. E olha só tudo que temos conquistado. Quero olhar pro futuro e no futuro olhar pro passado. Olha só o Gabriel, Picasso do rap, faz o caderno ser a tela e a caneta o pincel. Os sonhos não são mais fixos em véu e grinaldas, todos querem sucessos e redes da Intel. Não adianta eu mudar as coisas à minha volta, tenho que mudar apenas minhas escolhas. E se tem algo que aumenta minha revolta é ver pessoas nesse mundo vivendo em bolhas. Pelas andanças da vida, sei que muito eu já vi. Eu procurei por saídas que hoje tá aqui, trazidas em batidas e sem retenções, ardidas, caídas em minhas reflexões. Pelas andanças da vida, sei que muito eu já vi. Eu procurei por saídas que hoje tá aqui, trazidas em batidas e sem retenções, ardidas, caídas em minhas reflexões. Não vacila, vê se presta atenção. Mentes são encasteiradas por falta de convicção. Minha reflexão diz pra mim, vê se resiste, pois quando se quer algo de verdade não se desiste. Que as coisas ruins suma, tenha fé, consistência. Muitos dizem ter uma, mas nem sabem o que é consciência. Umas ideias não fluem, mas cê faz o que poucas vezes. O dia hoje foi ruim, mas amanhã amanhece outra vez. O rap exige sabedoria e atenção. Sou dedicado como um fazendeiro que irriga sua plantação. Sei que a vida nos força a recepcionar pessoas, mesmo que elas possam decepcionar. Vou ver a lista inteira e não a parte, sou realista, mesmo que isso não agrade. Nada é em vão, então não banque o revoltado. A vida não é castigo, é consequência do aprendizado. Pelas andanças da vida, sei que muito eu já vi. Eu procurei por saídas que hoje tá aqui, trazidas em batidas e sem retenções, ardidas, caídas em minhas reflexões. Pelas andanças da vida, sei que muito eu já vi. Eu procurei por saídas que hoje tá aqui, trazidas em batidas e sem retenções, ardidas, caídas em minhas reflexões.